Olá! Se você chegou até aqui, é porque atravessou as páginas de O Estado da Serenidade e encontrou, no final, uma pergunta. Uma pergunta que não exige resposta, mas presença. Se o futuro é apenas uma memória que ainda não aconteceu, quem somos nós agora? Essa frase não encerra o livro, ela o abre, como uma fresta no tempo. Como um convite à inquietude. Vivemos cercados por previsões. O amanhã é planejado, simulado, antecipado, mas nesse esforço de controle, o presente se esvai. O agora se torna apenas o corredor entre o que já sabemos e o que fingimos não saber. E se o futuro já nos habita, como uma lembrança que ainda não aconteceu, como a saudade do que ainda não vivemos, como o amor entre Cael e Ravena? Impossível, mas inevitável. No estado da serenidade, o tempo é domesticado. As emoções são calibradas, mas Cael, ao reativar o gene da empatia, não apenas sente, ele desloca o tempo. Ele transforma o agora em potência e o futuro em memória viva. Então, quem somos nós agora? Talvez apenas o espaço onde o inesperado ainda pode acontecer. Talvez o intervalo onde a liberdade ainda respira. Talvez o instante em que escolhemos sentir. E talvez seja isso que nos torna humano. O dissidente. Obrigado por ter caminhado até aqui. Que essa pergunta continue ecoando em você, como uma memória que ainda está por acontecer.